foi 2-7. Salvador, Oxanana é 3, mas é? Confirmando quem chamou o solo, Oxanana é 3, 1-0. Recife 350. Tenho pré-coordenado 350, Oxané. Oxané 6310. Copia ou aguarda a coordenação? Não, copia, pode ser. Autorizado Recife, nível 350 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5442. Condor 077, do you have conditions to fly? Jumbo position. Condor 077, we have a delay of 5 miles. Roger, Condor 077. 0 graus, 05 mais. Livre decolagem, 527. 58, decolado com vana esquerda. Tá 3858, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenho 350. Ok, então livre da restrição do 060, subindo a 350. 3858. 58, submantenho 350. Organizado 350, tá 3858. Abatam de Papa Oscar, reduza para 1809. Reduzindo para 159 de Apapá. Conda 077, turning left to travel. Roger, Conda 077. O 4071 aceitou os desvios, tá voando direto Leda. Tiente, azul 4071, chame Centro Recife na 3325, alterna na 251. 1-3-3-2-5, 251, 4071. Oito, dois, sete, decolado 52, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, boa noite. Center 1-2-6-8-5, if enable 1-2-5, decimal 4-5. Ciente, India Papa Oscar. Conda 077, 1-2-6-8-5, unable 1-2-5-4-5, bye bye. Salvador Web 5827, decolou? Webjet 5827, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha 340. 340, alguma chance de voar Dael? Autorizado Dael 5827. Dael, obrigado. Afirmativo, desse mantenha 3 mil pés livre da restrição de altitude em pelo. Índia Papa Oscar, o ajuste na 0 na 5. Tá 3858, autorizaria frente. Negativo, mantém a saída, 3858. Mantendo a saída, tá 3858. Salvador Web 5827, a proa 190 para evitar uma formação. Autorizado 5827 após desvio, Joelheda. Após desvio, voa Leda, obrigado. Pode prosseguir para 2000, Web 76748. Afirmativo, reporte estabilizado no localizador, ajuste na 0 na 5. Ajustado no 0 na 5, vai descer para 2000. Informado no localizador, Web 76748. Passando em Papa Oscar, desça via para 2000 pés, ajuste na 05, autorizado LS, reporte no localizador, Índia Papa Oscar. Para 2000 pés, chegada via, reportará estabilizado no curso do localizador. Complete final torre no 86. A 3858, chame centro Recife no 2685, alterna 12545, TAM 3858. Recife 1285, 2545, TAM 3858. Controle Salvador, boa noite. Oxana 63 no 3, acione identificação, autorizado de chegada bom, o FIDES mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Ok, com 1015 no ajuste, 4.000, chegada bom, se acionou identificação, 63 no 3. Já, passei, ó. 3152, aguarde copo. Ok, né, Paulo, TAM 3662 com 109 Fortaleza, 2 horas e 40. Estou agora. Fortaleza, 2 e 40, PLB, confirma? Acabei de 109. Clive até o ponto de espera, 1015 o ajuste, chame 18.6 para decolagem. 18.6 para decolagem, 1015 graus, 3662. 18.6. Leda. Webjet 5827, ciente, chame centro Recife na 3325, alterno no 288, 5827. 3325, alterno 288, boa noite. Web 6748 no solo 59, direita 121 desse ponto 9. Direita 219, Web 6748. Papa Oscar, final ILS, estabilizado no curso do localizador. Índia Papa Oscar, torre 986. 2, 2, 3, 2. Salvador, Papatão, Índia, Paparoca. Índia, Papa Oscar, ponte avistando. Será avistando, ó. Dax, sobre o 04, o portão do Pátio 1, aviativo 672. Voo no 889, autorizado pushback acionamento, chama tanto o táxi. Autorizado, chama o táxi, voo no 889. Brasília 62, ponto para dar um nosso horário pronto. Gente, aguarde. Vamos lá. Paparosca visual. Paparosca prossegue no zero. Se possível, eu não sei, senhor. Prossegue no 7, diz rapaz. O Papalski informa na final no 7, o vento 170 com 4 nós, o ajuste 1015. Vento de Paparoca. 170 com 4, 1015, base pela direita, capitulou na 7, de Paparoca. P662 autorizada, linha de decolar, pistão no 0, 170 graus com 4 nós. Teve a linha de decolar, 1-0, tá, 362. Livre pouso no 7, 180 com 4 nós. 180 com 4, livre pouso não na 7, que tá fora. Salvador, acionário 63, 1-0, posição 1 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chama táxi. Uno 52, cópia. Maceió, tá sem escuta. Maceió autorizado 330, decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída é Puca, transição Zumbi. Controle 1 no 9.8 e aciona 5460. Que autorizou 330 para Maceió, rota do plano, no zero, curva esquerda, Puca, Zumbi. 9.85460, tá no portão 9, pushback acionamento. Portão 9, livre, chame táxi. Exato, chama, tá 3152. Paulo Salvador, voo 1889, aproximo táxi. QAB de 68, com alternada de Campinas, com 3 horas e 31 minutos. Papa Oscar, informe pista, pista livre. Controle de Salvador, o Oxané 6313, vai cruzar agora 5 para 4 mil. Mil vai reportar no localizador, com 1015 no altímetro, Oxané 6313. O 9 confirme o alternado para Campinas? Afirma, Campinas com 3 horas e 31. Seguinte, 68 a bordo. Decolada 05-198, bom voo. 98, 3662. Controle Salvador, 3662. Contato radar, suba 370. 3662, restrito 350. 350, na 3662. Localizador, Oxanea 6303. 6303, torre 186. 186. Controle Salvador, azul 4209, boa noite. Espera, dá uma ponto de espera. Seguinte, mantém a ponto de espera. Mantendo. Torre de Salvador, muito boa noite, Oxanea 6303. Oxanea 6303, reporte avistando. Confirme por 6303. Reporte avistando. Vai aguardar. Livre desvio 3662. Beleza. 604, prossiga. Autorização nível 370 para Fortaleza. 6313. Meia, estamos 2 horas e 20, Aracaju. Plano 76, 3 e 20, confirma operando? Aracaju. Aguarda o 3 e 2. Xené 63, 10 para o táxi, 124 a bordo, 3 horas e meia, estou na meia hora. Correção, estou na meia, 3 horas e meia, alternando Natal. 3h30, Natal, confirma por gentileza, somente o POB. 124. 124, POB, copiado. O Xené 6310 autorizado, Índia e Alfa, tem um ponto de espera pista no zero. Na retaguarda do gol, ajuste o Xené 0 no 5, no ponto de espera, chame 118-612, 6310, bom voo. Na retaguarda do gol, no ponto de espera, 18-62, obrigado, boa noite. O 6748, ingresso por 4. 6748. Vai para o gate 4 do... Quero navio. Iniciar o táxi. Solo Salvador, boa noite. Voo 9405, autorização para Brasília 400, sentido hotel. Voo 405, eu tenho aprovado 360 para Brasília. Copio 36 ou recordando 400? Copio 36. Gente, número 2, para copa, informação até o correto, guarde para denunção 405. 405. Multa 3152, autorizado via pátio principal, observando o Boeing da Webjet estacionado na Juliette, que em poucos instantes vai seguir portão 04, após autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0, 1015 no QNH, no ponto de espera do pistão 0, chame torre 118-612, até 3152, tem um bom voo, senhor. Autorizado, pátio, aguardo web. Juliette Alfa após 186-105, tá 3152, boa. Salvador, gol no 604. Siga, senhor. Autorização 370 para Fortaleza. Fecha o número 1 para cópia, informação hotel. Meio minuto, senhor. Quem está ciente do hotel, qual seria a saída? Meio minuto, senhor. Obrigado. puxadinha pra frente aí. Por gentileza? Tá, vem a mexer com um pouquinho mais à frente, por favor. Perdão, eu não copiei, vem muito baixo. É pro Airbus da Avianca chegar um pouquinho mais à frente. Avianca 6310, condições de seguir até o ponto de espera, senhor? 6313, no solo 10, primeira direita, 1219. Direita, 219, 6313. Nova Foxtrot Zulu, nível de voo 370, viatura Zulu 19. Decolando pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5462, gol no 604. Ok, autorizado para Fortaleza, nível 370, na Upper Zulu 19. Decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle de saída 109.8 e transponder 5462, o gol 1604. Correto, 1604, somente a transição, Froti, Foxtrot, Romeo Oscar, Tango Índia, senhor. No portão 8, chame pronto para o posicionamento. Ok, Momo, Froti. Chamada pronto, gol 1604, obrigado. No 604, por gentileza, para o pushback acionamento, chame Torre 118.62, senhor. Ok, para pushback acionamento, 108.6, obrigado, boa noite. Acionamento 313, Alfa e Índia, autorizado, correção. Autorizado a critério, ingresso no pátio principal, portão 01 no acionamento 313. Ok, para 01 a critério, 6313. 1405, pronto para a cópia? 405. Voo 405 autorizado para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 360, via Prosoluno 7, decola da pistão no zero, primeira curva direita, subida Gole, transição Ofito, controle 119 decimal 8, transponder 5456, gol 1405. Autorizado Brasília, nível 360, Prosoluno 7, decola pelo 90, curva direita, saída Gole, transição Ofito, 119 controle 5456. Transponder, gol no 405. 5456, cotejamento correto, gol no 405. No portão 5, para pushback acionamento, chame torre 118.62 no 405. Para pushback acionamento, torre 118.62, boa. Após o Oceaner decolar, autorizada a linha manter. Após o Oceaner, linha manter no 0, 3152. Zero autorizado, decolar 170 graus, 08 nosso. Zero decolar, 70. O gol 1889, manter a proa por mais 5 milhas. Ele está com uma frente à esquerda, Tenente 1889. Chame o controle em 119.8. Nossa, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 1405 na ponte 05, pushback acionamento. Gol 1405, portão 05, autorizado, chama o plano do táxi. Chama o táxi, 1405. Aguarde liberação do centro. Obrigado. Salvador, boa noite, vai passar 9907. 9907, boa noite, assume identificação, desça para 2 mil pés, chegada a ponte. Ajuste 10, 15. Identificou, desce 2 mil na ponte, ajuste 1.500, passar 9907. Aguarde ainda para decolagem, então 3152. Aguardando. Webjet 6747, aguarde cópia na frequência 1 no 8.6. 1 no 8.6, 1889, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, bom, 1889. Firmando o tráfego, chamou para autorização de tráfego. Decolou 19, chame o controle, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, 3152.